Panorama Agrícola para 9 de agosto de 2012, quinta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Quinta-feira, 9 de agosto, lua minguante, estamos abrindo para você o Panorama Agrícola. Na mesa de som, o Eduardo Maier, que envia o seguinte ditado para você, nosso ouvinte: seja paciente para não se arrepender. Confira no Panorama Agrícola de hoje uma dica de trânsito. No noticiário, leilão de bovinos no Planalto Sul e inscrições abertas para o prêmio Escola Ecologia. No Panorama Regional, Chicão de Lages fala sobre o desenvolvimento da pecuária. E na entrevista, pequeno produtor de Bom Jardim da Serra começa a investir em leite. Você liga 48-3665-5359 e participa do programa. Ou envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Uma dica que pode mudar o seu dia. Dirija defensivamente no trânsito. A ideia é dirigir com o objetivo de prevenir acidentes. Atento a condições adversas de tempo, pista, atento a outros motoristas e dirigindo com segurança para reduzir a possibilidade de acidentes de trânsito. É hora das notícias. Estação Experimental de Lages, a EPAGRE, faz leilão de bovinos no próximo dia 16 de agosto, na semana que vem, das 8 às 3 da tarde. A apresentação das propostas escritas na Estação Experimental de Lages. À venda, 5 vacas holandesas, 1 touro holandês, 6 machos holandeses, 13 vacas holandesas para reprodução e 2 novilhas holandesas para reprodução. Leilão de bovinos na EPAGRE, Estação Experimental de Lages, no próximo dia 16. Informações adicionais pelo telefone 49-3224-4400. Eu disse 49-3224-4400. Estamos anunciando também o prêmio EPAGRE Escola Ecologia, que tem neste mês de agosto inscrições abertas. Podem participar escolas públicas do estado que têm trabalho na área de educação ambiental rural. Então, se você é professor ou aluno de uma escola pública ligada ao meio rural e tem trabalho de educação ambiental rural, pode se inscrever neste Prêmio EPAGRE Escola Ecologia até o dia 31 de agosto. As inscrições podem ser feitas em qualquer escritório da EPAGRE. Fique ligado no Panorama Regional. Desenvolvimento da pecuária bovina. O desenvolvimento da pecuária nas propriedades rurais, manejo e sistema de controle de pastagens foram alguns dos assuntos discutidos no seminário de pecuária realizado no auditório do Instituto Técnico Federal Campus de Lages. Na oportunidade, técnicos, produtores, representantes de instituições financeiras participaram desse importante evento, focados na rede de referência de produção em pecuária, que tem como meta alcançar um ganho de peso animal em torno de 450 quilos por ano por hectare. Estão sendo montados 6 estruturas modelos de pecuária para serem multiplicadores. Os municípios contemplados são Bom Jardim da Serra, São Joaquim, Lages, Palmeira, Capão Alto e São José do Cerrito. As propriedades selecionadas, né, que estão dentro do conceito da pecuária familiar, onde 80% da renda na propriedade tem origem na pecuária e a mão de obra familiar. Estão comprometidos, então, por 3 anos com o programa. Cada propriedade modelo tem ainda o compromisso de expandir o modelo a outros 6 proprietários e assim sucessivamente. As dificuldades encontradas em cada propriedade serão levadas para a solução junto com a pesquisa na Estação Experimental de Lages. A pecuária bovina é uma das prioridades definidas pelo governador na Serra Catarinense. E, então, confirmou para os pecuaristas, com até 80 hectares, que já foram liberados 10 milhões de reais e está disponível mais 5 milhões sendo liberados para fomentar a pecuária regional. Esse impulso é muito importante, então, para o desenvolvimento de uma atividade que é a mais representativa na região serrana, que é a bovinocultura de corte. Hamilton Weber Xavier, Chicão, EPAG, região de Lares, para o programa Panorama Agrícola. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. A Ipagre está organizando produtores rurais de Bom Jardim da Serra para investir na cultura do leite, uma alternativa além da maçã, como explica a extensionista da Ipagre em Bom Jardim da Serra, Iris Rex Nunes. Sim, é produtor, pequeno produtor, está investindo em gado de leite, né? Por quê? Porque a maçã, né, oscila muito, né? Então é uma alternativa para pequena propriedade e juntamente a isso também as melhorias de pastagem, né? Isso já foi comprovado e com bons resultados. Então o que a gente está trabalhando além da maçã, né, que é o carro-chefe do nosso município, a questão da pecuária de leite, né, uma vez que é uma novidade para o nosso município e com isso a gente está trabalhando, tentando organizar esses produtores, né, para essa outra atividade de renda, né, para pequena propriedade. Que tipo de informação a extensão repassa para os produtores? A gente leva questão de sanidade, né, de manejo, melhoria de pastagens, né, principalmente, né, a importância do alimento, né, para os animais, né. Então isso é um trabalho assim bastante forte que a gente está desenvolvendo no nosso município. E a sanidade também e as melhorias, né, como um todo. A vantagem na produção de leite é que a renda é mensal? Com certeza, né? Os que a gente já falou com os produtores, né? A satisfação deles é realmente ter aquela renda mensal, né? Do que só o leite proporciona, diferente da maçã, que muitas vezes dá um volume grande, mas é anualmente. E o gado de leite, então, é uma renda mensal. O produtor de Bom Jardim tem ido até a Ipagre buscar informações? Com certeza, né? Porque como é uma atividade assim, ainda nova no município, né? Eles têm procurado bastante, principalmente informação em relação à pastagem, né? É o que o problema maior nosso, na nossa região, em função do clima, né? É o alimento para os animais para o inverno. A ideia é ter pastagem o ano inteiro? Isso aí, a ideia é que o produtor, né, consiga, né, ter seu produto o ano inteiro com as melhorias de pastagens. Quantas famílias estão investindo no gado de leite? Hoje a gente deve ter umas 15, 20 famílias, né, já que estão investindo em leite, que estão produzindo, inclusive, produtores assim, com bastante produção, né, de leite praticamente assim, o ano inteiro. Ah, quando algum produtor vai bem, né, se vai se espalhando e com isso os produtores, né, também já vão, né, ficando atentos, né, para essa nova atividade. Você ouviu aqui no Panorama Agrícola a entrevista com a extensionista da Ipagre em Bom Jardim da Serra, Iris Rex Nunes. Ela trabalha lado a lado com o homem na plantação. Cuida bem da sua casa, da semente faz o pão. É a mulher agricultora que em tudo dá um jeito. É uma grande lutadora, merece nosso respeito. O campo se levanta, seu trabalho agradece, a sua força guerreira, é igual a planta que cresce. O campo se levanta, e o seu trabalho agradece, a sua força guerreira, é igual a planta que cresce. Apoio Ministério do Desenvolvimento Agrário. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou